É Jesus que move o meu sonho, a minha luta. De pôr uma caixa de som no meio da rua, bater de porta em porta e de beco em beco, abraçar o traficante e lhe entregar o folheto. Falar que sua vida tem jeito e tem conserto, que com Jesus não existe nenhum preconceito. Nós incomodamos hipócritas e fariseus que olham pra nossa roupa, diz que não servimos Deus. Sou um pecador, é impossível ser perfeito, mas não perco meu tempo apontando seus erros. É muito fácil apontar fraqueza do próximo. A Bíblia diz: examine a si próprio. Eu não nasci pra ficar dentro de quatro paredes. Eu vou falar de Jesus, é pra quem tá com sede. Sede da palavra, sede de justiça, sede de ouvir as palavras da Bíblia. O que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Pode falar o que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Se Jesus me quisesse com terno de grife, eu estaria desfilando no São Paulo Fashion Week com blazer de mar importado de Paris. Mas foi assim de bobojaco que ele me quis. Jesus foi carpinteiro e não um alfaiate. Ele quer meu coração, meu louvor, meu caráter. Que eu pregue sua palavra no meio da praça pública, que eu transmita seu amor a toda criatura. Da glória dentro da igreja, me desculpa, é fácil, mas Deus se admira dos guerreiros que são ousados, que sobem o morro de Nibla e Capuz, que fala de Jesus lá na rua Guaigurus. Deus não faz acepção de pessoas, ele não está preocupado com a minha roupa, mas continuo pregando na praça ou no culto, não me vendo por luxo e sigo meu discurso. Pode falar o que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Pode falar o que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Hey! Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não seja um soldado caído e ferido, jogado por aí, não tendo o que fazer. Entenda seu chamado, tem que ter proceder. Subo morro, desço os becos, respeito os brancos, respeito os negros. Sem preconceito, daquele jeito, prego no gueto. Humildade e atitude, respeito, andar direito, cabeça erguida, conforme a Bíblia. Caminho reto, testemunho certo, viver cristão, sem ilusão. Mas se liga aí, não foi fácil não. Fui julgado e riram de mim, mas agindo Deus, ninguém pode impedir. Coisas que amava na vida eu perdi, mas no meu chamado convicto prossegui. Pode falar o que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Pode falar o que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Pode falar o que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Pode falar o que quiser, esse é meu vocabulário. O rap é minha arma e eu sou um soldado. Eu vou mojar que é minha roupa de trabalho. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Preste atenção, não perca a oportunidade de levar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai a palavra a toda criatura. Vê se não se esquece, a humildade prevalece. Sétimo selo e ADS.